O plano da globalização consiste na criação de um só governo mundial, formando assim uma só nação, com o objetivo de controlar todos os seres que vivem na Terra, implementando políticas que abrangem todas as nações da Terra. E este governo é chefiado pelo chamado Anticristo, o enviado do diabo para contrariar o Evangelho de Cristo. Transforma a cultura conservadora em uma cultura depravadora, que aceita o aborto, homossexualismo, sexo livre e o uso legal de drogas. Eu não vou aceitar que o diabo venha me dominar. Atento vou ficar, porque o mundo ele está a globalizar. Em Cristo vou me firmar, em sua palavra vou meditar, então vou vigiar. Aceito me dominar, na minha vida tem alguém que me domina. Esse mundo não deixa de dominar, todo que nele crê, ele domina. Vendo coisas impossíveis todos os dias acontecem, casamento entre gays todos os dias entretém. As redes sociais todos os dias aparecem, as crianças já não brincam, só jogam PlayStation. Com 13 e 14 namoram à toa, praticam o sexo e até já abortam. Com 15 e 16 já vão na discoteca, discutir com o pai e lhe chama careta. E começa a beber sem medir consequências, com peito entre eles parecem atletas. Os fazem o mesmo, mas crescem na igreja, aparecem animais presos no uma coleira. Eu não vou aceitar que o diabo venha me dominar. Atento vou ficar, porque o mundo ele está a globalizar. Em Cristo vou me firmar, em sua palavra vou meditar, então vou vigiar. Não aceite as tendências do mundo. Firme-se em Cristo, porque Cristo sim é o futuro. Não adianta correr atrás dos prazeres do mundo. Oremos por Angola, para que não aceitemos o que o mundo lá fora nos dá. Seja um jovem exemplar, saia do álcool. Menina, dê a mais valor ao corpo que Deus te deu. Mas velho, eduque seus filhos com base na palavra de Deus. Eu não vou aceitar que o diabo venha me dominar. Atento vou ficar, porque o mundo ele está a globalizar. Em Cristo vou me firmar, em sua palavra vou meditar.